Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E eu aqui um pouquinho gripado, com essa voz meio de taquara rachada, mas vamos levar esse programa até o final, com certeza. Como sempre, procurando trazer a boa música popular brasileira, né, o desfile daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E eu quero convidar você, então, nessa próxima hora, para isso. Quero convidar você a ficarmos juntos, ouvindo e relembrando bons momentos. Momentos que deixaram saudade, certamente. Sempre falo, né? A canção tem essa magia, a música tem essa propriedade, nos fazer viajar no tempo. Vamos, então, fazer agora boa viagem. Eu desejo boa viagem para todos. Acomodem-se da melhor forma. Toma uma cervejinha aí, olha, um vinhozinho, uma aguinha, tira gosto e vamos ouvir boa música. No programa de hoje teremos os nossos quadros tradicionais, os dois tempos, hoje focalizando a cantora e compositora Joana, muito bom. Também teremos o nosso papo nutritivo e a Denise Braga, nossa nutricionista, já vai contar pra gente qual o tema do papo nutritivo de hoje. Olá, Denise, tudo bem? Qual o tema de hoje do nosso Papo Nutritivo? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Para comemorar o nosso Papo Nutritivo número 50, hoje vamos falar de coração feliz. Alguns alimentos que ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. Já já eu volto. Isso, então, semana passada falamos daquilo que faz mal, até falei, fiquei assustado, né? Mas essa semana a Denise já vai dar pra gente o antídoto, né, para aquilo que faz mal pro coração. Então, muito bom, vamos aguardar. Daqui a pouquinho a Denise vai contar pra gente tudo isso que faz bem ao nosso coração. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, se você quer ouvir alguma música aqui no nosso programa, se você quer ouvir alguém focalizado no nosso quadro Dois Tempos, se você também quer fazer comentários, sugestões, críticas, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também você pode enviar pra gente a listinha de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, produzido por você. Você manda pra gente a sua listinha de 14 a 15 músicas, a gente vai tocar aqui. Então vai dividir o teu gosto musical com os nossos amigos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje matando saudade de um seresteiro, um cantor que pouco ouvimos também por aí hoje, Carlos José, e ele vai cantar pra gente Esmeralda. A composição é de Fernando Barreto e Filadelfo Nunes. Véu e grinalda, lá vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não venha orquestra, não venha ninguém pra ver Esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro que não é seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu,

Ouvimos de Rita Lee e Roberto de Carvalho, na voz da Rita Lee, Lança Perfume, grande sucesso de 1980. Na sequência, vamos ouvir com Agostinho dos Santos, a voz bonita do Agostinho dos Santos, do Ronaldo Boscoli e do Roberto Menescal, Telefone. Twain, ocupado pela décima vez. Twain, telefone, não consigo falar. Twain, Twain, estou ouvindo há muito mais de um mês. Twain, já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiando que ela deu meu telefone pra mim. Twain, Twain, e dizer que a vida inteira esperei. Twain, que dei duro e me matei pra encontrar. Twain, Twain, toda a lista quase que eu decorei. Twain, dia e noite não parei de discar. E só vendo com que jeito pedia pra eu ligar, ligar. Twain, Twain, não entendo mais nada. Pra que eu fui topar? Twain, Twain, não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar a moça atendeu? Alô? Twain, Twain, ocupado pela décima vez. Twain, telefone, não consigo falar. Twain, Twain, estou ouvindo há muito mais de um mês. Twain, já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiando que ela deu meu telefone pra mim. Twain, Twain, e dizer que a vida inteira esperei. Twain, que dei duro e me matei pra encontrar. Twain, Twain, toda a lista quase que eu decorei. Twain, dia e noite não parei de discar. E só vendo com que jeito pedia pra eu ligar, ligar. Twain, Twain, não entendo mais nada. Pra que eu fui topar? Twain, Twain, não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar a moça atendeu? Alô? Este foi Agostinho dos Santos, que cantou do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli, Telefone. Agostinho dos Santos, que nos deixou também muito cedo, daquela forma trágica daquele acidente aéreo, né? Muito, muito trágico, muito, muito triste. Muito cedo perdemos esse grande cantor. Na sequência, vamos ouvir mais uma vez, aqui voltando, né? O Roberto Menescal, dessa vez com Aldir Blanc, quem canta é Leila Pinheiro, e a canção Feliz Ano Novo. Demais, um beijão, meu nome é Iemanjá da Silva. deixar pra lá. Somos a noite do rio, a paixão, o mistério da lua passional. Respondi, então tá, sei que não foi normal. A ternura e o tesão no maior carnaval. O luar se escondeu e a estrela mais só despencou, desejando um romance banal. Quando amanheceu, ela se despediu e entrou pelo mar. E antes de mergulhar, disse: eu ando emotiva demais. Um beijão, meu nome. Ouvimos a Leila Pinheiro cantando do Roberto Menescal e do Aldir Blanc, Feliz Ano Novo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, comentário, pedido musical, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Se você quiser, pode fazer também o seu pedido musical de viva voz, basta mandar o seu arquivo anexo, né, ao e-mail batepapomusical1@gmail.com. Paulo Diniz canta Como? A composição é do Luiz Wagner. Você, se eu te amo, Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em 27 de janeiro de 1957 e foi criada no subúrbio do Rio de Janeiro, onde começou a carreira de cantora em festivais do interior do estado, atuando também como backing vocal em conjuntos de baile e casas noturnas. Em 1979, adotou o nome artístico Joana e gravou o primeiro LP, Nascente, ajudada pelo êxito no programa de calouros A Grande Chance. Neste disco veio seu primeiro sucesso, Descaminhos. A partir daí, começou uma carreira de sucessos como cantora e compositora, alavancada por temas de novelas, como Decisão, da novela Brilhante, e da balada Momentos, da trilha de Coração Alado. Outros sucessos foram Recado, Quarto de Hotel e Uma Canção de Amor, e mais populares como Amanhã Talvez e Amor Bandido. Em seus mais de 30 anos de carreira, gravou ininterruptamente discos de grandes vendagens, sendo popular também em outros países, como Argentina e Portugal. Os repertórios dos seus sucessivos álbuns geralmente acompanham as tendências de mercado. Em 1994, porém, a cantora surpreendeu gravando um disco dedicado aos clássicos de Lupicínio Rodrigues. Em 1998, mergulhou em standards do bolero, cantado em castelhano. Em 99, gravou Joana 20 anos, revendo sua trajetória, incluindo também sambas de raiz inéditos e até Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza a cantora e compositora Joana. Vamos ouvir de 1979, Diga Aí, de Fafi e Sara Benchimol. E de 2001, Nada Sério, de Ronaldo Monteiro de Souza e Rogério Saraceni. Diga aí, meu bem, diga, não se aveste não, vem cá. Entre na roda agora, com raça, que eu agito um pandeiro que eu faço tempero pra você sambar. Oh, diga aí, meu bem, diga, não se aveste não, vem cá. Entre na roda agora, com raça, que eu agito um pandeiro que eu faço tempero pra você sambar. Quem cai no samba tem que ter malícia, tem que ter cuidado pra não se embolar. Rebola a bola morena com seu jeitinho safado e larga de dentro que o samba carece do seu rebolado. Oh, diga aí, meu bem, diga, não se afeste não, vem cá. Entre na roda agora com raça, que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Quem cai no samba tem que ter malícia, tem que ter cuidado pra não se embolar. Rebola a bola morena com seu jeitinho safado e larga de dentro que o samba carece do seu rebolar. Oh, diga aí, meu bem, diga, não se aveste não, vem cá. Entre na roda agora com raça, que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Que eu agito um pandeiro, que eu faço tempero pra você sambar. Dois tempos. Nada sério

sinto o mundo bocejar quando estás nos braços meus. Sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Ouvimos com Luiz Vieira dele Prelúdio para Ninar Gente Grande. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal. Como eu sempre digo, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, por isso, no nosso Papo Nutritivo de hoje, vamos falar sobre alguns alimentos que ajudam a proteger o nosso coração. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte. A hipertensão e a formação de placas nas artérias podem ser evitadas ou diminuídas quando mudamos alguns hábitos alimentares. Aumentar o consumo de fibras, pois elas diminuem a absorção de colesterol. Aumentar o consumo de alimentos antioxidantes. Devemos consumir alimentos ricos em magnésio, pois é um mineral que dá maleabilidade ao vaso, auxiliando no melhor controle da pressão. O alho, que tem sido também muito estudado, rico em alinina. Estudos apontam que ele inibe a enzima chamada angiotensina, que promove a contração vascular. Alimentos com a coloração roxa são ricos em flavonoides, favorecem a flexibilidade do vaso e inibem a absorção de placas de gordura, pois possuem a propriedade cardioprotetora. O cacau, que é o alimento natural mais rico em antioxidantes, também promove a elasticidade da veia, inibe a formação de placas de ateroma nas artérias e também possui a função cardioprotetora quando consumido 30 mg por dia do cacau, seja na forma em pó ou no chocolate amargo. Os peixes, principalmente de água marinha, como atum, salmão e sardinha, contêm ômega 3. Aumenta o HDL, que é um colesterol protetor do coração, e também tem função anti-inflamatória. Para quem não gosta de peixe, podemos substituir por semente de linhaça, semente de chia ou azeite. As castanhas e amêndoas são ricas em fitoesteróis, substância que ajuda a diminuir a absorção do colesterol que a gente consome na dieta. Além disso, são ricas em gorduras insaturadas, ou seja, que não se transformam em colesterol no nosso organismo. O consumo de 250 ml de suco de romã por dia pode controlar a formação de placas nas artérias. Além disso, diminui a chance do entupimento dessas artérias. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Lembrando que manter um peso saudável, praticar atividade física e consultar um médico regularmente também são atitudes preventivas. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga e mais um Papo Nutritivo com boas dicas, né? E hoje, como cuidar do coração, como proteger o coração. Muito bem, agora já informados de como proteger nosso órgão vital, né, o coração, a gente pode ficar mais tranquilo e, na medida do possível, né, usar aí e fazer um bom uso dessas dicas. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a nossa nutricionista, a Denise Braga, virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Quarteto em Si canta, do Noel Rosa, Último Desejo. Thank you. Ouvimos do Noel Rosa com o Quarteto em Si, Último Desejo. E o Quarteto em Si, na formação linda ainda, né? Na formação, né? Mas numa fase muito gostosa, de belíssimos arranjos. Elas abusavam da dissonância, acordes dissonantes. Muito bonito, muito, muito lindo esse arranjo. Na sequência, vamos ouvir com o Chico Buarque dele, Onde é que você estava? Você estava, que eu tenho a minha lira, tenho paz, não admira que você venha me procurar. Os meus males são pequenos, vivo bem, não é pra menos que você venha me encontrar. Mas quando eu tanto precisava, meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Pelas tardes sempre vão procurei. Fiz alarde da paixão que temei. Pelas ruas tortas onde eu percorria, vi bater as portas, vi morrer os dias. Pelas noites sem luar eu errei, pelas tantas da manhã eu cansei. Não restou mais nada das lembranças minhas, nas encruzilhadas, nem nas entrelinhas. Mas agora eu tenho a lira, tenho paz, não admira que você venha me procurar. Os meus males são pequenos, vivo bem, não é pra menos que você venha me encontrar. Mas quando eu tanto precisava, meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Ouvimos na voz do Chico Buarque, a canção também é dele, Chico Buarque. Mal de Mim, do Djavan, canta Trio Amaranto. Thank you. ouvimos com o trio Amaranto, do Djavan, Mal de Mim. Trio Amaranto, que é um belo trio, né? Mineiro, muito bom. Na sequência, vamos ouvir Terceiro Amor, canta Francis Raime, a composição também é dele, Francis Raime e Duca Caso. O primeiro amor já passou, o segundo amor já passou, como passam os afluentes, como passam as correntes, que desencontram do mar, como qualquer atitude. Também passa a juventude, que nem findou de chegar. O primeiro amor já passou, o segundo amor já passou, como passam as gaivotas, como passam as derrotas, ilusões de pedra e cal, como passam os perigos e tantos muitos amigos, sem deixar nenhum sinal. O primeiro amor já passou, o segundo amor já passou, como passam os conselhos, como passam os espelhos, fantasias, carnavais, inocências perdidas, como passam avenidas, corredores temporais, a correnteza dos rios, como passam os navios que a gente acena do cais, a correnteza dos rios, como passam os navios que a gente acena. Ouvimos com Francis Raime, dele Cacaso, Terceiro Amor. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para a sua participação comigo do Bate-Papo Musical. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, tô correndo que tá em cima da hora, vem aí Taiguara cantando dele Universo no Teu Corpo, belíssima canção. Perseguia um lugar que me detrego, me sorria. Uma gente que não viva só pra si. Só encontro gente amarga, mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado. Nessa vida sem amor que eu aprendi, por uns velhos vãos motivos, somos cegos e cativos no deserto do universo sem amor. E é por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixa um só minuto sem amor. Vem comigo,